Irmão, nosso rap é um papo, tá ligado? É uma ideia, é uma trocação. Tipo, não é moralismo, não é mandando ninguém fazer nada. De última instância, assim, eu acho que o sentido da gente poder falar rimado em cima de um beat é tentando fazer com que as pessoas se salvem, tá ligado? Perceba que estão numa realidade caótica, numa atmosfera de violência, e aí a gente não quer, nossa intenção nem é essa, mandar nada pra ninguém, mandar nada, mandar em ninguém jamais, irmão. É tipo dar um papo de, ó, se cuida, tá ligado? Se cuida aí, mano. Porque o retrato é esse, né? A gente tenta retratar mais ou menos aquilo que a gente tá envolto, aquilo que a gente tá envolvido. Cotidiano de violência, de caos, de racismo. E aí é um papo, não é moralismo não, é uma ideia. Se ligou? A finalidade última do rap do Antiéticos é falar pros pretos se proteger, tá ligado? É falar pros pretos terem atenção, cuidar de si, tentar se preservar ao máximo, se cuidar, se potencializar ao máximo, estudar, sei lá, se alimentar bem, dormir bem, viver bem, cuidar da saúde espiritual, mental e física, tá ligado? É isso.